Fazer, digamos, uma visita à sua indiferença é uma coisa que me preocupa. Às vezes, meu bem, você me irrita e eu não sei bem de quem é a culpa. De quem é a culpa? A culpa. Isso tudo, minha gente.